Agora eu virei um 5-7, tomando os corações das obras. Abre o match, match, ela brota, ela mete. Põe match, match, match. A treta que ela mete. Põe match, match, match. E ela brota, ela mete. Põe match, match, match. Põe match. Way back, back, back, back, way back, back, back, back, way back.